tema a ser colocado aqui hoje é a necessidade da morte. O que é a necessidade da morte? É a necessidade do desencarne, né? O que é morte? A morte é uma ideia de que existe morte quando a gente, digamos assim, parte dessa vida que não tem mais nada no outro lado. Isso seria morte. Nós acreditamos, dentro do Espiritismo, a necessidade do desencarne para depois haver novas encarnações. Por que existe essa necessidade de nós morrermos? Essa necessidade de nós desencarnarmos? Em primeiro lugar, é uma necessidade do corpo físico. Nós ficamos velhos e desencarnamos. Nós sofremos um acidente, desencarnamos. Qualquer tipo de coisa que acontece de grave com nós, que provoca o nosso desencarne, às vezes vem por uma própria necessidade. Por quê? Porque nós temos aqui, na nossa existência, uma lei que nós não devemos esquecer. É uma lei de Deus, é uma lei natural, que é a lei da reencarnação e depois a lei da causa e efeito. Essa semana, uma pessoa me disse assim, que nós não deveríamos, um dia dessa semana aí, que nós não deveríamos aceitar essa história de espiritismo com esse negócio de desencarne, que o que existe é a ressurreição. E onde é que já se viu, diz essa pessoa, nós reencarnarmos num cavalo? Aí eu disse para essa pessoa, digo, não vou dizer nem fulano e nem fulana, porque eu não quero identificar se era um homem ou uma mulher. Mas eu disse para essa pessoa, não existe aquilo que chamamos de metempsicose. Aí ela disse assim, o que é essa metempsicose? Essa metempsicose é a ideia de que algumas seitas orientais, principalmente na Índia, a ideia de que realmente lá eles morrem, eles desencarnam, eles acreditam na reencarnação, mas a reencarnação às vezes em bois, em elefantes, em animais, em touros, em vacas, em cavalos. Isso existe disso, nessas seitas, mas o Espiritismo não prega isso. Aí digo para essa pessoa, digo, conhece o Espiritismo? Não. Pelo amor de Deus, vocês têm que parar, ele disse para mim e para minha mulher, vocês têm que parar com essa ideia de reencarnação, porque isso é coisa do demônio, isso aí não existe, nós temos que acreditar na ressurreição. Aí eu começamos a argumentar, eu e minha mulher, né? Começamos a argumentar em alguns pontos, mas de uma maneira extremamente respeitosa. E nós dissemos para essa pessoa que, às vezes, o maior problema que existe no nosso planeta hoje é o preconceito. E que o preconceito só existe pela falta de conhecimento, pela falta de estudo. Essa pessoa disse assim, ela concordou. Essa pessoa concordou conosco. Aí, ela se interessou em saber aonde que estava a casa espírita, essa pessoa. Aí eu disse, a casa espírita nossa é a Divina Luz, faz já 20 e pouco, 25 anos que nós professamos essa fé, e que... Ela disse, mas aonde que é? Ela ficou, se mostrou curiosa, né? Essa pessoa. E aí eu disse, fica lá, naquela subida para cima onde era a escola interativa. Ah, sei, tá. Perto da prefeitura, tá, isso. Mas quantos vocês são lá? Digo, olha, nós somos mais ou menos uns 25, 30 trabalhadores e deve ter uns 40, 25, 30 que fazem grupos de estudo, que a gente estuda Espiritismo. E eu disse para essa pessoa, e quanto ao catolicismo, nós estudamos profundamente todas as religiões e nós não temos preconceito, nós acreditamos em todas elas, porque todas elas se interessam em fazer o bem, não importa a quem. E o importante é o amor. que nós temos para as outras pessoas. Essa pessoa se mostrou assim meia admirada, né, com nós falando esse tipo de coisa, né? E ela disse assim: muito bem, diz ela, eu respeito a vossa fé, porque vocês estão fazendo realmente o bem, pelo jeito que o senhor está falando com nós. Mas, diz ela, eu digo, a sua pessoa, digo, tem que respeitar as suas convicções, eu disse para ela. Porque se as suas convicções caírem por terra, você estará indo contra aquilo que aprendeu. Então, as suas convicções devem realmente pregar aquilo que você está pregando. E todos nós, de igrejas evangélicas, luteranas, igrejas coptas, igrejas católicas, igrejas católicas ortodoxas, o espiritismo, a umbanda, todo mundo faz o bem. Ninguém diz, ninguém fala para sair de lá e atropelar alguém. Ninguém diz lá para dar, sair de lá e falar, que é para, eles falam para dar uma facada em alguém ou falar mal de alguém. Todas as religiões, ou melhor, todas as igrejas, todas as seitas, geralmente aqui no Brasil, falam de Jesus, falam de Deus. E digo, eu vou tomar liberdade. Eu digo, por que que você não vem visitar a nossa casa? E essa pessoa se mostrou assim. Depois ela fez assim, meu Deus, vai dar um forofofó. Compreende? Então vejam a limitação dessas pessoas. Aí eu falei, nós falamos sobre a questão da necessidade da morte, falamos também da necessidade de fazer o bem, falamos de que nós, dentro de uma casa espírita, conhecemos o catolicismo muito mais do que muitos católicos e que respeitamos, que nós conhecemos todas as igrejas ortodoxas, que lá em 1050 houve uma separação da Igreja Católica Apostólica Romana com as igrejas ortodoxas turcas de Constantinopla, que hoje Istambul, e que a gente conhece também outras religiões como o islamismo, que a gente aqui dentro da igreja, da casa, ela disse, mas aquilo lá é uma igreja? Não. Aquilo lá é uma casa onde as pessoas vão assistir palestras e vão, às vezes, escutar e conhecer aquilo que, de repente, talvez, por algum problema, dentro da igreja católica não existe esse tipo de conhecimento. Aí... ela se admirou muito, né, com a nossa desenvoltura, que nós falamos muito mais eu e minha mulher do que ela, né? E ela disse, vocês querem a Eucaristia? Eu digo, a gente até pode comungar, mas a senhora sabe que a gente não comunga com esse tipo de ritual, né? Aí ela disse assim, faz o seguinte, diz ela, vocês estão no caminho correto. Vocês estão fazendo bem. Eu vi que vocês são pessoas de bem. E não tenho direito, diz ela, essa pessoa, de talvez querer mudar aquilo que você já... quantos anos que nós estávamos aqui, né? Aí eu disse assim, eu já faz 25 anos. Mas o que você faz lá? Essa pessoa perguntou. Eu participo das palestras e participo dos trabalhos na terça-feira e dos estudos na quarta. E minha mulher falou também o que eu fazia. Muito interessante foi essa conversa. Porque a gente percebeu a limitação das pessoas que não conhecem o Espiritismo, a limitação das pessoas que não conhecem a Umbanda, a limitação das pessoas que não sabem o que vai acontecer, gente, depois da morte. Eles não sabem o que nós vamos encontrar. Eu fiquei com uma certa angústia, uma certa pena dessas pessoas, rezei por elas. Para quê? Elas abram, antes de seus desencarnes, consigam abrir sua mente através do conhecimento, para que consigam aprender que a morte não é o final, gente. A morte é uma nova vida. A morte, o desencarne, é uma vida após essa vida. Mas como é difícil de colocar na mente dessas pessoas isso, gente. Como é difícil. Como é difícil. Como existe preconceito por causa do desconhecimento, por causa da... Sem querer aprofundar a palavra, mas é por causa da ignorância, né? Para não falar outras palavras. Como é difícil, às vezes, tu compreender essas pessoas que ainda não conseguem entender da necessidade de que nós nos preparemos de uma forma elevada, de uma forma consciente, lúcida, coerente, para a nossa partida. Para a nossa partida, gente. Um dia nós vamos partir, todos nós. E quando nós sabemos que no outro lado nós vamos encontrar alguém, se nós temos convicção e nós fazemos o bem, e nós amarmos a Deus sobre todas as coisas, e ao nosso irmão, ao nosso próximo, como a si próprio, que é as supremas leis de Jesus, nós não vamos ter problemas. Nós vamos chegar lá, nós vamos encontrar nossos antepassados, eu vou encontrar meu avô, minha avó, minha mãe. Então é assim, gente. Obrigado.